de arroz da gente. Agora a sequência pra você dançar bem agarradinho. Vale DJ Elias Concordiense. Eu vejo você, isso me e já está sofrendo, né? Mas que sofrência. Lembranças me vêm do seu sorriso e do seu olhar. Me pego pensando em você e uma lágrima me vem. Oh baby, me diga o que eu fiz pra você me deixar. Veja o meu coração, ele não para de chorar. É você quem deixou assim, tão triste. A sofrência do Pará. Olá, DJ Elias, o melhor DJ, no melhor som da cidade. Eu vejo você, isso me machuca. Lembranças me vêm do seu sorriso e do seu olhar. Me pego pensando em você e uma lágrima me vem. Oh, baby, diga o que eu fiz pra você me deixar. Veja o meu coração, ele não para de chorar. Foi você quem deixou assim, tão triste. Te amando demais, te desejando. Elias, o melhor DJ, no melhor som da cidade. Nossos corpos se completam mesmo estando longe. Em pensamento eu vou te buscar. Dá calafrio, um arrepio ao lembrar seu cheiro. Pela porta do quarto entrar, sinto o silêncio, o vazio, bate o desespero. Não vejo a hora de você voltar. E no espelho ainda tem escrito em vermelho: dentro de um coração tô indo embora. Pra nunca mais voltar, foi tão difícil suportar a dor de ouvir o seu adeus. Seu adeus. Eu não vou mais chorar. Eu sei você quer me amar. Deixar o tempo te mostrar que o seu amor sou eu. Eu não vou mais chorar. Eu sei você quer me amar. Eu vou deixar o tempo te mostrar que o seu amor sou eu. Mega Pop Show. Sinto o silêncio, o vazio, bate o desespero. Não vejo a hora de você voltar. E no espelho ainda tem escrito em vermelho: dentro de um coração. Vai nessa, meu DJ! Manda pra cima! Nossos pontos, nossos sonhos jogados pelo chão. Me perdoa, eu não pude resistir à tentação. Você nem pensou no nosso amor. Você me feriu, me enganou. Elias, o melhor DJ, no melhor som da cidade. Keila Lima, Keila Lima. Nossas fotos, nossos sonhos jogados pelo chão. Me perdoa, eu não pude resistir à tentação. Você nem pensou no nosso amor. Você me feriu, me enganou. Estou perdida sem você. Eu nem procure entender. Nosso amor não pode se acabar. Vivo sem você. Com o mestre da saudade, DJ Elias, concordiense. Antes de você aparecer, tudo parece tão perdido. Rocha, rocha. Mas é só você chegar, tá tudo resolvido. E o que era solidão se transformou em alegria. Eu esqueço os meus problemas quando estou em sua companhia. E com você fica tudo mais fácil. Fica difícil até de escolher. Porque eu me sinto dona do mundo quando estou com você. Eu tô falando de você, de ter o Is a Night. O meu amor pra sempre vou te dar. Eu tô falando de você, de ter o Is a

por ti. Arroja, mamãe. Porque ainda tô te amando, mas sei que não tá nem aí. Juntos escrevemos uma linda história de amor. E sem me avisar fui embora e sozinho agora eu tô. De chorar todo dia. Sem você eu não consigo viver. Porque tudo é sofrimento e agonia. Eu não sei mais o que vou fazer. Sozinho, sem ter você, sem ter você. Manda Lux Melody, aceita que dói menos. DJ Elias, DJ Elias, detonando no Pará. Hoje bateu a saudade louca por ti. Ainda tô te amando, mas sei que não tá nem aí. Juntos escrevemos uma linda história de amor. E sem me avisar fui embora e sozinho agora eu tô. Dá vontade de chorar todo dia. Sem você eu não consigo viver. Porque tudo é sofrimento e agonia. Eu não sei mais o que vou fazer. Sozinho, perdido, sem ter você. Esse é o DJ Elias Concordiense, tocando pra família da saudade. Mete som, garotinho. Sofrência. Desde o início você teve tão presente. E eu só te evitando. Estou do outro lado, as coisas mudam com o tempo. E hoje não vivo sem você. E agora você diz pra mim, oh, oh, que já não é bem assim. Oh, oh, já está tão perto o fim do nosso amor. Nosso amor. Feita para o seu divertimento. Nosso amor. show por onde passa. Esse é o DJ Elias com Cordiense. Este é sucesso total. DJ Elias num show de mix.